inferno. Todo mundo é moderno, como um relógio antigo. No underground, no mainstream, todo mundo é moderno, todo mundo é eterno. Ontem, ano passado, antigamente, amanhã, ano que vem, ano 2000. Todo mundo é moderno, todo mundo é eterno. Da boca pra fora, do fundo do coração. Atrás de meio e de barulho, escondido dentro de si mesmo, todo mundo é moderno, todo mundo é eterno. Em Havana, no Havaí, no Hawaii, na Highway, malditos, benditos, acabados e infinitos. Todo mundo é moderno, todo mundo é eterno. Quem cura, quem envenena, quem gere, quem extermina. Todo mundo é moderno, todo mundo é eterno, como um relógio antigo. Um símbolo sexual dos anos 60. Todo mundo é moderno, todo mundo.